561, tá com 163, 3 horas e 30, Guarulhos. Índia, Ponte Perdão no 0, Toy, 1 no 8, 95, Legal no 0 no 4. Índia, Ponte Perdão, 95, 561. Transtaxi, Azul, na Viola, 73, está com 4 horas de autonomia, 1 no 2, 5, favor, no alto da liderança. 973, autorizado, Taxi, Índia, Ponte Perdão no 0, Toy, 1 no 8, 95, Legal no 0 no 4. Salvador, vão 561, ponto espera da 10, pronto. Vão 561, autorizado, linha decolada, tipo no 0, vai 080, grau 04 no máximo. A linha decolada 10, vão 561. Ao Salvador, muito bom dia, ao gol. 1161, tá ciente da informação Delta, autorização para Guarulhos. Guarulhos, autorizado via Alfa Zulu 10, Piraí, Umbade, Alfa Zulu 44, Pagog, nível 360, saída da El, transição ótima, primeira curva direita, transponder 5537. Só confirma Alfa Zulu 10, Pagog, Alfa Zulu 44, Pagog, né? Alfa Zulu 10 até Papa Alfa Índia, Umbade, Alfa Zulu 44 até Pagog. Ok, então Gol 91, autorizado o 310 para Guarulhos, Alfa Zulu 10 até Sinaí, Umbade, Alfa Zulu 44 Pagog, Pagog, foi decolado 10 da EU, Santa Máxima, 5537 transponder. Planejamento correto, reporta para o Fusco 1161. Reporta para o Fusco 561, decolou 013, chamo contra o Salvador, 90, 08. 308, 561. Salvador, bom dia, bom 561, decolou. 360, Valeta. 360, Progileta, bom 561. Fazer um pequeno desvio à direita aqui, no 561, por 5 milhas, tá? E 9163, prova de decolagem, piscina 0, piscina 0, 70, grau 049. Decolagem 0, 049. controle está ciente do, da informação do Gol 561? Estou na sessão de desvio, hein? Afirmo, 561. Zona 1973, decolou Zona Meixa, no controle do Salvador, no 2028. Controle do Salvador, 1208, Zona 1973, obrigado, bom dia, boa semana. Controle do Salvador, bom dia, Azul 1973, decolou da El Lua da Morte, vai cruzar 1010. Nós vemos 73, contato radar, voltar a nível 320, via Cedadel. Via Dael, sobe até o 320, navio 173. Via Zulu 6, Cosmo, Confim, Chamod, Zulu 30 em Sint. Nível 340, série da L, transição MOD, a primeira curva direita, transponder 5540. Viu, estava valido, igual 5000. Decola da 1-0, da El Motiva, 5540 no transponder, da 3601, está na ponte 7. Já posso para o posto 3601. Zona 561, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1238. 351238, bom, 561. Controle, Salvador Azul, 9173, solicita de Rio, mantendo a presente por 256 por mais 1012, essa é a plataforma de mensagem. Pode seguir, boa Leda. Obrigado, pode ir, Leda, 9173. Você tem confirmação? frequência do controle de saída para o ponto 3601. Controle Salvador 120.8. 208, obrigado. Estamos em desvio, voando linha da Azul 9173. Para o centro de Recife, na frequência 1-2. Perna 1-2-3-8. O Azul 9173 copiou a secundária 1-2-3-8. A primária foi sequenciada. Poderia repetir por gentileza? 1-2-5-1, no bom voo. 5, ainda. Obrigado, Silvia. Tenha uma boa semana. Bom Azul 9473, tenta formação de alta, autorização, 003-300. Azul 9473, Serra Bravo, Serra Romeu, autorizado via Alta Lanjo. Judas, direto Mozop, Forte, Bokba, direto. Mac, direto, uniforme o meu grau, vou direto, nível 300, saída após elefa, voa por São Judas, primeira curva direita, transponder 5534. 30300 para São José do Rio Preto, conforme a rota, Judas, moto forte, Bokba. Um pé, colando lá no zero, vai cumprir o pé que eu aborto, transfer elefa, após voa ajuda. Com a primeira curva direita, transponder 5534, azul 9473. Aí volta, puxa o azul 9473. Chama o azul 9473. Salvador, voo 9401, posição na 3, solicita acionamento da posição e posterior pushback. Eficiente da acionamento para o plano push, eu sou 940. Autorizado acionamento 940. Salvador, boa noite, Argentina 1911. Tino 911, boa noite, Luiz Coff. Great, copy. Argentina 1911, tu Sierra Alpha Eco Zulu, via Upper Zulu 44. Until Sierra Golf Romeo, then Upper, November 857. Papa Oscar Romeo, then Upper, Mike 534. Labor, Upper, November 741. Patix, DCT. Flight level 400. Dial departure, after flight had 11 position, then Sierra Golf Romeo. The first time by writing score code 5535. Say again the clearance for Argentina 1911. Argentina 1911. Sierra Alpha Echo Zulu clear by upper correction. Clear by upper November 857. Then Papa Oscar Romeo, then upper Mike 534 Lobor, upper November 741 Papix and DCT. Flight level 400, dial departure, fly and in a left position, then Sierra Golf Romeo. The first turn by right and score code 5535. Clear to Sierra Alpha Echo Zulu, via flight plan route upper November 857 to Porto Alegre, upper Mike 534 to Lobor, upper November 341 to Papix direct, flight level 400, after departure flight to Elepa position, and squawk 1535. Squawk 5535 and dial departure after Lima position, Lima Echo Delta Alpha, then fly heading Sierra Golf Romeo, after upper November 857. And after position Lobor is upper November 741. After departure direct to Leda position, Lima Echo Delta Alpha, luego after that heading Sierra Golf Romeo, after Lobor is upper November 341, walk 5535. Argentino 1911, affirmative. Only dial departure and after dial fly at a later position, then Sierra Golf Romeo, okay? Okay, dial departure and after dial later position and Sierra Golf Romeo. Affirmative, forward push. Argentino 1911. Para pushback, acionamento Gol 9401, location 3. Autorizado por último ataque, ficou na frota. Autorizado na frota. O 9434, número 2, setor agora. Salvador, bom dia novamente, eu sou 3171, posição 5, autorização Guarulhos, nível 340. 3171, Guarulhos, autorizado via Bezulu 10, Taubaté, hoje. Autorizado via Bezulu 10, até Piraí, após voa Umbade, Bezulu 44, Pagode, nível 320, saída da El. Transição ótima, primeira curva direita, transponda 5550. Usado Guarulhos nível 340, decola da 10 da El, Motiva, Everzulu 10, até Piraí, Umbade, Everzulu 44, Pagode. Aciona 5550, até 3171. 3171, não está correta a conta puxa. Reportará, 3171. Até 3601, estimado de 1 a 2 minutos busca, terá lá vindo, se eu estou puxando. Mais um minuto, espera a nave da companhia que vai liberar essa guarda. Então, 34 afirma, eu te falo pro senhor. A aeronave da companhia está reta guarda, assim que mesmo inicial o táxi será autorizado aqui. contact voo 9401, 140 a bordo, 4h30 de autonomia, Fernando Guarulhos. Voo 9401, autorizado taxi índio, ponte perdão no 0TOI, 198, voo 95, perdão no 014. Índio para o ponte espera da 10, ponte 8895, no 014, voo 9401. Sociedade 129 a bordo, 3010, Guarulhos. O 9434 segue R2 no 07 via Índia, ponte perdão no 02, 18, só 95, nível no 014. Controle Salvador, gol 9401, passando no 1300, bom dia. 9401, contato radar, contato de altitude voo 360, voo direto eleva. Para 360, direto eleva, voo 9401. Autonomia de 5 horas e 20, alternativa Campinas, voo 1819. 1819, autorizado táxi em Índia, ponte para a zona 02, 18095, legal no 014, confirma 170 a bordo, autonomia alternada. Está com a 177, 177 de POV, autonomia de 5 horas e 20, alternativa Campinas. Indicado. Autorizado, linha de decolagem pelo 0000, grau 1200. Autorizado, a linha de decolagem pelo 0019. Agilent 1911, set up and pushback approved, report ready for taxi. Approved, report ready for taxi, 1911. Para o taxi, eu vou 9473, estamos na BAB, 4 horas e 20, alternativa. Azul 9473, autorizado o táxi para o ponto de espera da piscina 0, via parte principal da TC Índia, no ponto de espera quando pronto, chama Torre Salvador 118-95, ajuste no 014. Autorizado o táxi via Índia, ponto de espera chamada 95, azul 9473. Observando o 0. Animadeando 0330. Após a passagem da embreagem azul à retaguarda, está passando do pátio 3 até o ponto de espera. Tem livre pushback e acionamento sem ataque. E após a passagem do azul à retaguarda, tem livre acionamento sem ataque. Após 2000 pés, o elétrico. Iniciando curva nesse momento para evitar uma massagem do ano 8 no ano.

301, contato radar, vou para nível de voo 360 após 2000 pés, voa, luta. 360 após 2000 pés, voa, luta, para 360. Turismo Aéreo Ecológico 50, vento 050 grau 049. O 9473, bom dia, após a rolagem do Boeing da Gua Lima, tem cabeceira no zero. Após a Gua Lima, virar no zero, após o 9473. 1-8 no 1, prossiga. Polícia trabalhando na prova de autovolta. 1-8 no 1, chame centro recife na frequência 1288, alterna 1260, solicita prova direta. 1288-1260, noite no 1, muito obrigado. Controle Salvador no 20-08. 208, boa. Controle Salvador, gol 9434, saída aeroporto. 9434, contato radar, para nível de voo 380, após 2000 pés, voo direto elétrico. 2000 Elefa, sobe 38, 9434. Sedan 3171, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 0 via Pátio Taxi Índia. O ponto de espera quando pronto, Torre Salvador 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Livre táxi, ponto de espera 0 via Pátio Índia, no ponto de espera no 1895, da 3171, obrigado. Alô, não, na Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 1911. Approach the taxi to holding point runway 10 via Manipur Taxiway India. On holding point, contact Salvador Tower 118.95. Altimeter settings 1014. We are for taxi via Apron, India, and holding point runway 10. Altimeter setting 1014, and 1911. 1399, autorizado. Pushback acionamento, parte 3, chama taxi. Salvador, boa noite, 7701, ponto 0 no 0 pronto. 3071 da Salvador, Azul 9473, decolado, arbosta, passando 1.300 pés. Azul 473, contato radar, subindo para nível de voo 300, após 2.000 pés, vai direto elefa. Após 2.000, voo elefa, Azul 9473. Autorizaria ótimo, voo 9434. Vaze. Tower 1918, Argentina 1911, cleared, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Argentina 1911. 19699, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 0 via parte principal, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador 118.95, ajuste no 014, bom voo. Positivo, livre táxi, a parte para 10, parte Índia. Espera 18, 95, 09, 4, 9, 3, 9, 9, obrigado, bom dia. Controle 1208731, 971, boa. Controle Salvador, boa noite. Da 3171, decolando da Elva. 3171, contato radar. Opera nível de voo 320, após 2000 pés, voa Leda. Contato 320, após 2000, direto Leda. Da 3171. Via esquerda, proa 195 por 10 milhas. 3171, repórter retornando a letra. Reportará brasileiro, 3171. 9473, chama o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. Tô na 399, após a laje do Boeing da Argentina, ali mantém captura no zero. Solo Salvador Gol, 1161, prospecto saneamento, 96. Gol 1161, autorizado, ponte 612, a chama táxi. Totalidade, chama táxi, 1161. Argentina 1911, we're born at 55, contact Salvador departure control, run to 0.8. 1208, 1911. Salvador departure, Argentina 1911. Argentina 1911, Salvador departure, run to 0.8. Sorry. Hello, departure, Argentina 1911. 1911, radar contact Tokyo, number 2400, via departure. Climb to 400, via their departure, Argentina 1911. Nós 399, autorizado decolagem por 0, vento variável 31. Vento decolagem. decolagem da 109399. Salvador, Argentina 1911, due to weather we are going to fly heading 200 for 4 minutes. Roger, Argentina 11. Argentina 1911. Azul 2535, boa noite para SantosDumont.com. Azul 2535, autorizado para Serra Bravo Romeu Juliette via Upazulu 44, nível de voo 340. Decolada pista no zero, primeira curva direita, saída da EO, Leda, seguro. Transponder 5573, controle de Salvador, pera em 120.8. Autorizado Santos Dumont 340, direto do 44, decolando a 10 com curva direita. Carol Lobo Seguro, 543, transpondo, 120.8, controle azul, 235. Correto, azul 2535, chama para o pushback acionamento, portão 2. Jogou 1-1-6-1, salta, está para o ataque. 179 a bordo, 4 horas e 10, operando Galeão. Gol 1161, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via pátio principal, táxi Índia. No ponto de espera, quando pronto, Torre Salvador. 1118-95, ajuste no 014, bom voo. Gente, gol 1161, está autorizado táxi, pátio principal, Índia, Torre de Ouro, 1295. Obrigado, uma palavra. Frequency 125.1, available 123.8. Okay, we fly direct to Leda and call 1251, if unable 1238, at the near 19011. O reboque da posição 12 do pátio 1 para a posição 7 também no pátio 1. Kate Mike do uniforme autorizado até a posição 7. Reporta término. Ok, 12, grato. 399, voa direto UTG. Nome Tango, Golf Índia Romeu. UTG, gol 9399. 399, direto UTG, chama agora Recife, na frequência 1288, até na 1260. Quando o UTG, 1288, até na 260, 939. Comuno 61, circulou 04, tinha controle de Salvador no 208. 208, bom dia. Salvador é gol, 1161, bom dia. 1161, contato radar, voltar a nível de voo 360, voa Leda. 360, Leda, obrigado. Gol 1161, foi direto Mótima. Direto Mótima, muitíssimo obrigado, gol 1161. Na 9182, aciona a identificação, 2x4010, ajustando 0 no 4, após a Lagoinha, voa direto para 368. Salvador, então, Matos, o uniforme na escuta. Consiga na escuta. Informando o encerramento do reboque da posição 12, chegando na posição 7 do pátio 1. Sente, Matos, o uniforme, bom dia. Obrigado, bom dia. 9961, chama Recife, frequência 1251, alterna 1238. 251-238, obrigado, bom dia.